reflita, repita a sua reflexão e chegará a uma conclusão. Lamentável, a raça negra está se autodestruindo. Enquanto isso, pode acreditar, alguns malditos otários de paletó e gravata da nossa cara a cara estão rindo, se divertindo, ditando as regras, jogando você contra o seu irmão negro, que são movidos como peças de um jogo fatal, que certamente foi criado por algum branco cheiroso, preconceituoso, racista. O que não é novidade na nossa sociedade covarde, culpados por toda essa violência, querendo pôr um fim em nossa existência. Meu irmão, não é por aí, não, não. Não fique dando mancada com o seu irmão, para não ser a vergonha da raça, pois o perdão é quase impossível nessa questão. E certamente seu destino será pintar uma pequena parte do planeta com vermelho do teu sangue, com um tiro no peito, outro na testa. Você simplesmente deixará de existir. E o pior, quem te matou foi um irmão. É foda, cara, é foda. Já não basta polícia, justiceiros, grupos de extermínio, droga, AIDS, fome e miséria. A coisa é muito séria. Pare, pense e repense. A coisa é muito séria. Pare, pense e repense. A coisa é muito séria. Pare, pense e repense. A coisa é muito séria. Pare, pense e repense. O que nós precisamos no momento é de união, conscientização, cultura, autovalorização. Tudo depende de nós. Depende de pois nós. Já estamos cansados de sermos tratados como animais. E além do mais, muitos não têm consciência da sua própria história. Porque na escola a verdadeira história é distorcida. Mas a verdade é que nós éramos uma raça unida, desenvolvida, e não um bando de índios negros sem roupa, como se aprende na escola. E todo mundo fala em Primeira, Segunda Guerra Mundial, Hitler, grandes massacres e coisa e tal. Mas havia os negreiros, negros jogados ao mar, arrancados da mãe África pra comida de tubarão virar, ou então ser escravo de algum animal europeu, ninguém quer lembrar. A senzala, o chicote, tortura, fome, enfim, a morte eram certos. Como depois do dia vem a noite, não se dão conta que mataram todo um continente, mataram toda a África e consideram a gente inferior, marginal e coisa e tal. Milhões e milhões de negros mortos por um animal que nem preciso dizer quem são. E eu pergunto pra você, será que realmente nós negros é quem somos inferiores? A coisa é muito séria. Pare, pense e repense. A coisa é muito séria. Pare, pense e repense. A coisa é muito séria. Pare, pense e repense. A coisa é muito séria. Pare, pense e repense.